E essa que vai começar, eu dedico pra todos os moleque doido presente. Bota a mão pra cima e canta. Agora eu tô pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu já nadei na caixa d'água da escola e vi que não devia beber água dali. Já li o suficiente pra aprender a escrever. Vivi o suficiente pra aprender a viver. Já desci a ladeira da rua de rolemã. Já beijei uma mina e depois beijei a irmã. Já roubei chocolate no mercado e Danone. Já abri orelhão por não poder pagar telefone. Não, já dei calote um dia, mas já tomei bem mais. Já aprendi que nem todos os homens são iguais. Já dei murro na cara, já tomei na minha. Já pulei muro pra escapar dos coxinhas. Já joguei capoeira, já lutei kung fu. Já fui mandado e já mandei a bem. Já falei palavrão, se não falei, falei agora. Se tu tá pronto, então vamos embora. Porque agora eu tô pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu sou o quê? Já fiz de tudo nessa vida, agora eu faço o que você quiser. Porque eu tô pronto pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Você é o quê? Já fiz de tudo nessa vida, agora eu faço o que você quiser. Aê! Vai na moral, bota a mão pra cima! Mais uma vez tá aí você, sonhando acordada, sentada, olhando o tempo passar, sem esperar por nada, ou esperar por tudo que esteja por vir. Calada, ouvindo aquela voz que não cansa de repetir na sua mente, dizendo pra correr atrás, mas ela mente. Eu digo não corra demais, porque talvez ele seja aquele bom rapaz, mas talvez não, talvez só queira te passar pra trás. E a essa altura suas amigas dizem que ele é mó galinha, sua mente diz que ele já pegou a vizinha. Pro seu pai você nem conta, senão ele perde a linha. Seus amigos dizem que ele é bicho aqui, mas suas amigas pagam pau pra ele, viu meu bem? Sua mãe nem ao menos sabe de onde ele vem. O seu pai não aceitaria você estando com ninguém. Seus amigos têm ciúme porque querem te pegar. Eu sei que essa parada pode dar, mas também sei que isso pode não dar. Então fica suave, relaxa mulher, deixa rolar. Eu sei que essa parada pode dar, mas também sei que isso pode não dar. Então fica suave, relaxa mulher, deixa rolar. Foi bom enquanto durou. Durou, e quando acertou, era bom. É nega, tava mexendo na gaveta. Jeito de menina moça, volta a fazer o meu feijão, que agora eu prometo que eu lavo a louça pra você. Pra tudo fica bem, pra tudo fica zen, pra tu não fica sem me chamar de meu bem. Eu ficava te olhando na pista, 99% de perfeição, só faltou ser cientista. Eu sei que eu sou mala sem alça, só que você também às vezes é mais focada que... A culpa não é minha nem é sua, sem problema. Já que é rap, vamos pôr a culpa no sistema. Não deve haver rancor onde já se teve amor. Então jura que cê rega todo dia a flor que eu te dei. Foi bom enquanto durou, durou, durou, durou. Mas acabou. Acabou. Seu nego não tá mais debaixo do seu edredom. É fia, foi bom enquanto durou. E durou enquanto tava sendo bom. Mas acabou, desculpa aí, mas acabou. A gente nunca teve a música só nossa. Daquela que toca, faz lembrar e te deixa na fossa. Mas agora, vários casal vão curtir esse som. Porque cê não me rendeu o casamento. É fia, tu virou letra de rap imortalizada pela minha voz. Entre os clap, tô no mesmo CEP. Quando cê quiser me procurar, mas não garanto nada. Se eu já não vou tá acompanhado por lá. Daí cê vai bater na porta pra dizer que me ama, que me quer, mas outra mina que vai te atender. Cê vai me ver vindo lá no escuro. Vou abraçar ela por trás e vou dizer: